Passa as horas, aqui estamos nós esperando pra ir embora. Voltar pro lugar que devia ser aqui, um lugar de alegria, de gente feliz. É tipo assim poder sonhar da periferia, ver o mar. A onda vem e leva o nosso medo pra lá, pra longe. Parece que foi ontem quando acordei, tudo estava tão diferente. Já não havia mais a mesma revolta na mente. O coração tava lindo, a alegria exalava. O sorriso no rosto, a mais bela palavra. A lembrança dos erros no flash e a dor. Mas eu tinha sido perdoado pelo Senhor. A nova criatura que acabara de nascer tinha uma longa caminhada a percorrer. Recomeçar como um bebê, ser totalmente dependente de alguém pra viver. Meu coração bate no ritmo, no compasso da vontade de Deus. O meu respiro, minha alma, meu destino já não são mais meus. Ah, como eu quero estar contigo, sou seu menino. Estar contigo é que eu preciso, Pai, Pai. Alegra meu espírito, alegra meu espírito. Eu quero estar contigo, Senhor. Quero te ver, Senhor. Poder olhar nos teus olhos. Deixar o mundo pra trás. Me deleitar em seu colo. Quero te ver, Senhor. Seus olhos, deixar o mundo pra trás, me deleitar em seu colo. Perfume no ar, você consegue sentir, você consegue notar. E esse vento que não para de soprar, vem refrescar, secar as lágrimas do sofredor, que se contenta com o que vem do seu Senhor. Quem tem sonho, tem fé, quem luta, acredita, almeja algo novo que preenche a sua vida. Por muito pouco eu vi famílias sendo destruídas, consumidas, seus alicerces abalados, seus sonhos transformados em cinza. O bálsamo da vida são as verdades que libertam as feridas encobertas como as folhas que se secam. O seu perdão depois de Deus depende de você se libertar do seu passado. Você tem o presente pra viver, mas o homem insiste, se prendendo no que passou, se martiriza pelos seus que o Senhor já perdoou. São as provas que passamos que nos fazem refletir e lutar. Não parar, prosseguir numa boa. A alegria do Senhor aqui pra nós é força. Te ver, Senhor, poder olhar nos teus olhos, deixar o mundo pra trás, me deleitar em seu colo. Quero te ver, Senhor, poder olhar nos seus olhos. Estou sempre contigo, pois só tu tens o alívio, Senhor.